gente, hoje é dia de vadear. Vadeia todo mundo. Quero ver você sambar. Quero ver você sambar. Como samba o papai. Quero ver você dançar. Mamãe gostou. Por isso eu aqui estou. Mas papai vadiou.